Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. O violão no sul. A extraordinária projeção nacional obtida por Yamandu Costa tem voltado a atenção do país para a peculiaridade da música gaúcha, que tem muito mais a ver com a cultura rural da Argentina e Uruguai que com o resto do Brasil. No violão clássico não é diferente. O Rio Grande do Sul parece se deleitar em ter uma atividade particular, autossuficiente e que muitas vezes se antecipa ao resto do país sem que o resto do país o saiba. A Argentina e o Uruguai sempre estiveram à frente do Brasil no violão clássico. Já no século XIX, eles tinham concertistas espanhóis como Jiménez Manjón e Miguel Llobet lá vivendo. O primeiro concertista sul-americano, Agustín Barrios, começou a sua carreira em Montevideo. Esses países já tinham instrumentos de qualidade, tinham música impressa para violão, enquanto o Rio de Janeiro tinha pouquíssimos violonistas que sabiam ler música. É natural que o Rio Grande do Sul tenha se beneficiado dessa permeabilidade. Agustín Barrios, Juan Rodríguez, Maria Luisa Nido, Abel Carlevaro e mesmo Segovia se apresentaram em Porto Alegre ou Pelotas antes de virem a São Paulo e Rio. A história da introdução do violão clássico no Rio Grande do Sul ainda não foi bem contada e só agora pesquisadores como Márcio de Souza se debruçam sobre esse capítulo fascinante do nosso violão. Recentemente, nos anos 70, o maior evento de violão no Brasil era o Seminário Internacional de Violão de Porto Alegre, que contava com números equivalentes de alunos e professores brasileiros, argentinos e uruguaios. Muitos dos vencedores do concurso internacional que era parte desse evento mais tarde fizeram uma esplêndida carreira internacional. Entretanto, não havia violonistas gaúchos com real projeção nacional. Para falar a verdade, dá a impressão que eles ainda não têm muito interesse em aparecer fora do estado. Um dos poucos violonistas gaúchos a alcançar algum grau de notoriedade durante a explosão do violão no Brasil nos anos 60 foi Otacílio Amaral. A informação sobre ele é escassa. Sabemos que nasceu em Bagé e que tocava com cordas de aço, um repertório que, como era voga nos anos 50 e 60, oscilava entre clássicos light e arranjos de música popular. Não sabemos de seu paradeiro. Ele chegou a tocar na televisão, no programa de Hebe Camargo, e parece que seu estilo de apresentação era meio demagógico e espalhafatoso. Mas nesta gravação nós percebemos uma musicalidade intuitiva considerável e uma bonita sonoridade com as cordas de aço. Thank you. em arranjo de Otacílio Amaral, canções folclóricas gaúchas, formando o popurri Um Fandango em Bagé, com Otacílio Amaral ao violão. Toda cidade tem o seu personagem do violão, seu entusiasta, seu colecionador, seu movimentador. Em Porto Alegre, este foi Pedro Duval. Nascido em Pelotas em 1912, ele estudou violão e agronomia no Uruguai. E, voltando a Porto Alegre, ele dividia-se entre as atividades de professor de violão e fazendeiro. Pedro Duval tornou-se uma ponte entre os primórdios do violão gaúcho e as novas gerações, narrando as ocasiões em que assistiu Agustín Barrios ou mantendo um enorme network de contatos com violonistas do mundo inteiro. O aluno mais destacado de Duval é Fábio Chiro Monteiro. Thank you. ouvimos de Guerra Peixe o primeiro movimento da sua Sonata para Violão, com Fábio Chiro Monteiro, intérprete. Fábio Chiro Monteiro é natural de Porto Alegre, de mãe Nisei e de pai brasileiro. Além de Duval, seus mestres foram Álvaro Pierre e Tadashi Sasaki. Ele teve um início de carreira bastante promissor no Brasil, vencendo vários concursos, e nos anos 80 foi completar seus estudos em Colônia, na Alemanha. Ele acabou por radicar-se lá, onde ele tem uma família com 4 filhos e é catedrático de violão no Conservatório de Karlsruhe. Fábio Chiro é um excelente solista, mas ele tem se notabilizado pela atividade como camerista, que tem rendido várias parcerias bem interessantes. Ouvimos de Jean Francais 2 canções, Pierre du Soir e Chanson. O tenor é Hubert Maia e o violonista Fábio Chiro Monteiro. Fábio Shiro é um músico incomumente equilibrado. Ele é dono de uma bela sonoridade, ele é capaz de se ouvir e ouvir o que está ao seu redor enquanto toca. Isso fica muito evidente nas suas gravações com voz. Na minha opinião, seus arranjos para voz e violão de canções brasileiras são definitivos. Thank you. sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O céu forrado de veludos, o marinho veio bem devagarinho, onde o boi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído, que santinho distraído foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o eco surdo do bumba samba, a noite inteira encurralado batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba samba, a noite inteira encurralado batucando. Bumba meu pai no campo, bumba meu boi bumba. Bumba meu pai no campo, bumba meu boi bumba. Agulhado para o ar. E vem de longe o eco surdo do bumba samba, a noite inteira encurralado batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba samba, a noite inteira encurralado batucando. Bumba meu pai no campo, bumba meu pai bumba. Bumba meu pai no campo, bumba meu pai bumba. De Vila Lobos, canção do poeta do século XVIII. De Marlos Nobre, Praiana. E de Valdemar Henrique, Boi Bumbá. Tenor, Reginaldo Pinheiro. Violão, Fábio Chiro Monteiro. Reginaldo Pinheiro, aliás, com uma voz esplandecente nessa gravação. Uma voz jovem, uma dicção perfeita, realmente um grande cantor. Da mesma geração de Fábio Chiro Monteiro é Daniel Wolff. Ele teve a sua formação em Porto Alegre e no Uruguai e fez pós-graduação na Manhattan School de Nova York, onde ele estudou com Manuel Barrueco e tornou-se o primeiro brasileiro a obter um doutorado em violão. Hoje Daniel é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Thank you. ouvimos de Gaudêncio Thiago de Melo Amadeste, em arranjo para violão e orquestra, feito por Daniel Wolff, tocado pelo próprio ao violão, pela Orquestra de Câmara da UBRA, regida por Tiago Flores. Daniel Wolff é um dos músicos mais versáteis do país. Além de ser excelente violonista, ele também trabalha como compositor e arranjador, em cuja qualidade ele tem colaborado com artistas do calibre de Carlos Barbosa Lima, Sharon Esbin, Vitor Ramil e recebeu o prêmio Grammy em 2000 como melhor arranjador. Eu não tenho dúvida de que suas obras, que aliam simplicidade de invenção com perícia de elaboração, devem conquistar o interesse dos violonistas no futuro próximo. Thank you. Ouvimos de Daniel Wolff a suíte Scordatura, com os movimentos Moda de Viola, Noturno, Ostinato e Ciranda, ao violão Eduardo Castanheira. Aliás, a suíte tem esse título porque cada um dos movimentos usa uma escordatura diferente, isso quer dizer, o violão é afinado com um sistema diferente a cada um dos movimentos. Ela é uma suíte palindrômica, ela pode ser tocada de frente para trás ou de trás para diante e o efeito é equivalente. O estado de Santa Catarina não tem se destacado até o momento como um grande produtor de música. A cidade de Joinville, entretanto, tem estabelecido o exemplo com um enorme programa de incentivo ao balé, e isso tem se propagado para outras áreas, por exemplo, em Jaraguá do Sul, que tem hoje um dos maiores festivais de música do país. Hoje, a Universidade de Florianópolis conta também com a presença do excelente Luiz Carlos Mantovani como professor de violão, e hoje podemos esperar grandes saltos qualitativos no violão catarinense. Tendo em vista essa tradição ainda tão mirrada, é curioso conhecer o trabalho local de Ricardo Bopré. É um intérprete que também navega nas águas dos clássicos light e dos arranjos populares, que teve uma sobrevida nos anos 70. Mais uma vez, há pouca informação sobre ele. Nos anos 70, ele se formou em Pedagogia e Direito e o LP do qual extraímos este item foi parte de um prêmio para músicos dentro da universidade. Aparentemente, ele continua trabalhando como músico em Florianópolis, acompanhado de seu filho. Nesta gravação, Beaupré demonstra uma técnica considerável e uma excelente noção de fraseado. Thank you.